palavra diz: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Eu tenho falado esse versículo algumas vezes já neste microfone, mas nós estamos diante do Senhor e o Seu Espírito está aqui. Eu penso que nós precisamos nos expressar, seja num cântico como esse que cantamos, seja nós mesmos com algum cântico, com alguma palavra, e até mesmo usando este microfone para declarar isto. Mas a pergunta é: que testemunho? Que testemunho o Espírito de Deus tem dado a respeito de Jesus para ti, meu irmão? Porque diz que eu vos enviarei da parte do Pai o Espírito, ele dará testemunho de mim. O que o Espírito Santo tem falado para vocês, para cada um de nós? Jesus, quando em Mateus 16, Jesus falou assim para os seus discípulos: quem diz o povo que sou eu? E havia muitas palavras. É algum dos profetas, e tinha muita explicação. E Jesus disse: e vós, quem dizeis? O que dizeis? Então deixa eu deixar essa pergunta para nós nesta hora que estamos louvando e adorando ao Senhor. Qual é o testemunho que o Espírito de Deus tem te dado? Qual é? O que o Espírito Santo tem te falado a respeito de Jesus? A respeito do nosso Senhor? Quem é Jesus para ti? Diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Havia um entendimento totalmente errado da pessoa de Jesus. Eles responderam assim para o Senhor, mas o Senhor disse: e vós, quem dizeis que eu sou? O Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse para ele: não foi carne e sangue que te revelou, foi meu Pai. Foi o Espírito Santo que deu testemunho de mim para ti, Pedro. Quero deixar essa pergunta. E os irmãos fiquem livres para respondê-la, tanto nesse microfone como aí mesmo onde estão. Quem é Jesus para ti? Porque o Espírito de Deus quer nos revelar Jesus, quer nos mostrar a glória do Cordeiro, quer nos mostrar a beleza do Senhor, quer que andemos nesse caminhar com o Senhor. Para nós andarmos com Ele, nós precisamos saber quem Ele é. Todos aqui já entregaram sua vida para Ele. Pode ser que algum aqui ainda não. Mas quem é Jesus para ti? Boa noite, irmãos. Jesus é tudo para mim. Eu indo para o trabalho, eu me preocupo muito com meu filho, com a minha filha. Estou assim, orando incessantemente para que eles entreguem logo o coraçãozinho deles para Jesus, né? E eu, sentado no ônibus, parou numa parada assim, e tinha um homem e o filho do lado, assim. Aí desceu do ônibus que eu tava uma moça, e o pai ficou olhando para a moça, e o menino fez assim, olhou para os olhos dele e olhou para a moça. Naquele mesmo instante, assim, eu fiquei pensando assim: puxa vida, o filho olha para onde o pai está olhando, né? Então, o Espírito Santo falou assim: olha para Jesus, que os teus filhos vão olhar para Jesus também. fica olhando fixo para Jesus. Ele, só Ele. Então eu quero animar, exortar vocês, que se tem algum filho, uma filha que está em rebeldia ou alguma coisa, não desanimem, perseverem, fiquem com os olhos fixos em Jesus, porque os filhos estão vendo para onde é que a gente está olhando. Amém. Gostaria de compartilhar algo que eu li ontem. Estou lendo um livro a respeito sobre desafiando os limites da fé, né? Um livro do irmão André. E uma das coisas do seu ministério, ele conta que uma segunda tentativa que ele tentou levar milhares e milhares de Bíblias para a China. A primeira vez eles conseguiram levar 1 milhão de Bíblias, depois foram umas 900 mil, uma coisa assim. E essa ideia foi de um pastor chinês que levou esse pedido ao Portas Abertas e eles atenderam esse pedido, levaram, conseguiram ter êxito na missão. Só que o governo ficou sabendo, então vieram autoridades de Pequim procurar o pastor, quem era aquele cara que era o responsável por aquilo, né? E conseguiram encontrar esse chinês e pegaram ele, torturaram ele, fizeram de tudo para que ele falasse onde é que estão essas pessoas e onde é que estão essas Bíblias para serem queimadas, né? E esse cara, de jeito nenhum, declarou onde é que estão essas pessoas e ele jamais falou. Ele disse, pode fazer qualquer coisa comigo, mas eu não vou falar. E eles, ah, então tá. Então, levaram ele num local alto, com uma tábua de madeira. Amarraram seu pescoço e amarraram seu braço aqui. E deixaram ele ali. E a cena diz que mostra que ele se sentiu como se fosse Jesus, assim, porque ali tinham dois guardas chineses olhando para ele e debochando da sua fé, né? E eles estavam jogando um jogo de cartas, assim, então ele fez aquela analogia de quando eles pegaram as vestes de Jesus e tiravam sorte com as roupas dele, né? E ele naquela situação de humilhação, então ele ficou de pé sem comer, sem beber, 1, 2, 3, 4 dias, sorte dele que quarto dia chove, ele pega algumas gotas d'água e por pouco tempo então ele consegue recuperar o corpo dele com aquelas gotas d'água. Passam 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas já estranhando como é que ele conseguia se sustentar num pedaço de madeira de pé sem comer e beber. E chegou no 13º dia, e enquanto isso ele evangelizava os médicos e eles debochavam, quem é esse teu Jesus que não te salva, que não te tira daí? No 13º dia diz que ele não aguentava mais a dor. Sai um relâmpago do céu e corta a corda dele. E os guardas olham assim para ele e falam, cara, como isso? Eu quero conhecer esse teu Deus. Eu quero saber, não vem me dizer que é coincidência, porque eu quero. E ali eu vi assim a paixão desse cara por Jesus. Imagina, a gente ficar 13 dias sem comer. Né? Durante esse livro eu vi que uma das grandes dicas, o segredo dessas pessoas que foram mártires e venceram, né? Pelo Evangelho, né? Pelo Senhor, porque a rocha dele estava realmente firme em Jesus. E eu estava vendo na semana assim que aconteceram coisas negativas assim, faculdade, algumas outras coisas na minha vida, e eu estava muito triste, exigindo, pô Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu olhando assim, mas isso não é o Evangelho, tu tem que ser suficiente para mim, né? E ele me mostra, logo saindo da faculdade de noite, eu acabo encontrando um rapaz drogado, assim, né? A gente fiquei uma meia hora conversando com ele. E ele depois me deu uma paz, assim, parece algo errado, mas me deu uma paz, assim, de ver uma vida tão presa, né? E o Senhor me livrou. Eu quero dizer, assim, que eu quero buscar realmente que o Senhor seja a minha rocha, né? A gente não tem confrontado com a morte, sabia? Como é que é? A morte está ali do teu lado, sabe? Ou é Jesus, ou tu morre, né? Quer dizer, ou tu morre e tu não nega ele, né? Sei lá, eu queria dizer assim que a gente tem que buscar realmente, a gente não tem sido confrontado, é a mesma coisa que a gente fazer todo um ensino fundamental, um ensino médio sem fazer prova, sem não ter nenhuma prova, e ter que fazer o vestibular. É a mesma coisa, sabe? Deus tem falado isso comigo, sim. Logo que o Macir falou, o Senhor me lembrou em seguida, assim, em Isaías 9, 6, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Será, hoje ele é isso, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Além disso, para minha vida pessoal, ele é meu pai, ele é meu amigo, ele é meu supridor, ele é meu médico, porque eu tenho experimentado ao longo dos anos da minha conversão isto. Ele tem se mostrado fiel em todas as áreas da minha vida. Por isso eu o louvo. E hoje estou alegre, porque ele se mostrou forte para mim. Ele é eterno. Ele me mostrou que nós temos que nos preocupar com a eternidade. Isso aqui é passageiro. São poucos anos de vida que nós temos. Temos que olhar para o que é eterno, onde nós vamos passar a eternidade com Ele. Amém? Quando estamos te chamando de Santo Jesus, veja que os nossos lábios não são suficientes para dizer isso. Mas o nosso espírito declara que Tu és Santo. Não temos dúvida nenhuma da Tua presença entre nós, Senhor, porque o Espírito Santo nos dá esse testemunho da Tua presença. Nós não estamos aqui para sentirmos nada, nem para pensarmos outra coisa, senão que a Ti, Senhor, devemos dar toda a honra e toda a glória. Recebe isso, Senhor, do nosso coração. Só Tu és Santo. Só Tu és Santo. Só Tu és Santo, Senhor. Aleluia. Uns dizem João Batista, outros Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, quem dizeis que eu sou? O Espírito Santo quer falar conosco esta hora. Há uma presença rica do Senhor aqui para nos fazer ver com clareza a glória de Deus na face de Cristo. Nós podemos ter uma visão distorcida de Jesus e vivermos uma vida distorcida, uma vida débil, fraca. E o Espírito quer nos falar nesta noite que Ele habita em nós com toda a sua plenitude. Nós temos poder para viver a vida de Jesus. Jesus disse: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco, estará em vós, agora já está em nós. O mundo não pode receber. O clamor de Deus é: por que que nós nos deixamos envolver por um sistema que não pode receber o Espírito de Deus, que não aceita o Espírito de Deus, que não concorda com a palavra de Deus, que afronta ao Criador? O Espírito não está lá. Isto tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Por que que nós acreditamos em tudo que está sendo dito por aí? Por que que não pedimos para que o Espírito nos diga o que Jesus falou? O que Jesus tem falado? porque não atendemos ao apelo do Espírito para que habite em nós ricamente toda a palavra de Cristo. Que testemunho temos recebido a respeito de Jesus? Quem é Jesus para nós? Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Só tem uma maneira do Espírito Santo estar à vontade na vida de cada um de nós. É se ele pode glorificar a Cristo em nós. Se ele pode trazer glórias para Jesus na nossa vida. Se ele pode, se ele encontra em nós corações que podem ser conduzidos a toda a verdade. Homens e mulheres que se prostram diante da glória de Deus sem argumento nenhum. E se deixam conduzir pelo Espírito da verdade. Para que o testemunho de Jesus cresça em nós e o Cristo de Deus seja glorificado. Qual é o testemunho de Jesus que temos recebido? Por que coxeamos entre dois pensamentos? Por que ficamos sempre sentindo uma ameaça de que alguém, de que podemos voltar para trás, que podemos recuar, que podemos ir para o mundo? Quem nos separará do amor de Cristo? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, mas já foi glorificado, e o Espírito já foi dado. O que falamos para o Senhor nesta hora? O que temos para dizer para o Senhor? O Senhor não quer que olhemos para nós agora, para ver toda a miséria com a qual temos vivido na sua presença. O Espírito de Deus não está aqui para nos mostrar quão miseráveis somos. Esse é um sentimento que vem rápido em nós. Nossa miséria. Mas Ele não quer nos mostrar isso. Ele quer nos mostrar a glória de Cristo. Ele quer nos mostrar quão grande é o Senhor que habita em nós. O Espírito que habita em nós flui do nosso interior como um rio de água viva. E nós vamos continuar ministrando para que isso aconteça com cada um nesta hora, cada um de nós, cada um de nós. E nós podemos tomar a atitude que quisermos nesta noite, mas que possamos sair daqui comprometidos com esse Deus tão poderoso que habita em nós. Amém, amados. Oramos a Ti juntos, Senhor. Olha para nós com misericórdia nesta noite. Ó Espírito Santo, Tu descestes do céu para habitar em nós com toda a Tua plenitude. Perdoa-nos, Senhor, porque ignoramos Tua presença. Oh, esquecemos que Tu está aqui, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito de Cristo. Consolador. Ministra sobre nós nesta hora, Senhor. Ministra sobre nós. Atrai-nos para uma comunhão com Cristo. Manifesta-te, Senhor, para destruir as fortalezas, os sofismas. E atrai-nos para Cristo, Senhor. Oramos a Ti nesta hora. Clamamos aos céus em nome de Jesus. Cura-nos nesta hora, Senhor amado. Salva-nos, Senhor, daquilo que está interferindo na comunhão. Fomos chamados à comunhão. Queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus. Oh, Senhor. Nossos olhos, Senhor, abre os nossos olhos, tira o véu, Senhor, tira o véu, tira o véu, tira o véu, Espírito Santo, tira o véu, leva-nos para o Santo dos Santos. Para a presença do Senhor. Ele já está em nós. Sua presença já habita em nós. Faz-nos ver isto nesta noite, Senhor. Se vocês têm dúvida em alguma coisa, e oram ao Senhor pedindo para que Ele esclareça, sabe o que Ele faz? Leva vocês para Jesus. É só o que Ele faz. Se nós lemos a Escritura e não entendemos algum texto da Escritura e pedimos a Ele, mostra-nos o que está querendo falar aqui. Ele te leva para Jesus. Em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se há uma enfermidade no teu corpo que te aflige, e tu tens clamado ao Senhor para te ver livre dela, Ele vai te tomar pela mão e vai te levar para Jesus. Ele quer te mostrar a glória do Cordeiro o tempo todo. O Espírito Santo está na terra para dar testemunho de Jesus Cristo. Oh, Senhor. Senhor amado, ó Senhor, te revela para nós nesta noite, por favor, enche-nos de novo, Senhor, enche-nos do teu Espírito e da tua presença, enche-nos da tua alegria, derrama sobre nós este óleo de alegria, por causa da tua presença, por causa do perdão dos nossos pecados, por causa do sangue que está diante do Pai. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Uhul, Senhor! Aleluia! Glória a ti, Senhor! Glória a ti, Senhor! É recebe a glória. Recebe a glória, Senhor. Aleluia! Aleluia! Recebe a glória, Jesus. Aleluia! Aleluia! Recebe a glória, Senhor. Glória ao Senhor, glória a ti, Senhor, glória a ti, glória a ti, glória a ti, Senhor, aleluia, aleluia. Sim, tu mereces, Senhor, sim, tu mereces, aleluia. A palavra diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. O Espírito Santo está me trazendo uma palavra nesta noite para todos nós, e todos nós estamos repartindo e compartilhando a mesma palavra. E o Senhor está nos falando agora. Ele habita em nós, para nos mostrar a glória de Jesus. Se nós vamos continuar vivendo e olhando para nós mesmos, nós vamos ficar cada dia mais parecido conosco. E vamos nos frustrar, e vamos sofrer, e vamos aumentar pecado sobre pecado. Mas Ele diz: eu habito em vocês, para mostrar Jesus para vocês. Para que vocês sejam transformados na imagem dele. Para que sejam transformados na imagem do Senhor Jesus. Tirem os olhos de vocês e contemplem ao Senhor na sua palavra. Vejam como ele é. Eu vos guiarei a toda a verdade. Para que vocês sejam transformados na imagem de Jesus. Essa é a obra do Espírito. Esse é o ministério do Espírito. Que tristeza para o Senhor quando nós vamos orar e começamos a dizer para Ele: eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Como se estivéssemos dizendo alguma novidade. Ou como se parecêssemos muito humildes. Eu quero que tu saiba como Jesus é. Porque eu estou decidido te transformar na imagem de Jesus. Essa é a palavra do Espírito Santo. Essa é a palavra dele. Aleluia! Aleluia! Perguntei para o Tom: será que tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? O Tom disse: eu quero entregar. Eu também. Será que tem alguém nesse salão que está vendo a glória do Senhor nesta noite? Nunca entregou sua vida para Cristo, nunca se rendeu para o Senhor, vive debaixo de uma bandeira religiosa. Vem à frente aqui, entregue a tua vida para o Senhor, nós vamos orar contigo. Decida por Jesus nesta noite, mas tem que ser agora. Nós queremos orar juntos. Que bênção! A igreja está reunida, estamos vendo a glória do Senhor. Aleluia, aleluia. Agora vamos orar de novo. Queria que cada um de nós orasse ao Senhor. E de novo dissesse: Senhor, eu me entrego para Ti de novo. Eu me rendo a Ti, Senhor. E eu quero dizer de novo, Senhor, que eu Te recebo como Senhor da minha vida. Ore agora, cada um, diga isso para o Senhor. Aleluia, glória a Ele. Vocês estão felizes?